5316, vetoração para a final da 17, curva esquerda para o 120. Reporte em condições visuais. Para o 120, estará em condições visuais do 5316. America 980, contact the city center 126.85, if unable 125.45. 2685 or 2545, thank you, that's 980. Desça para 2000 pés, ajuste 1020. Ajustando 1020, desce para 2000, 3516. Oceana 6225, acionando a indicação, chegada a Ponce, a pista 1028 se encontra-se fechada, confirma intenções. Pouso na cabeceira 1027. Oceana 6225, ciente, desça para a nível de voo 050, mantenha na chegada a Ponce, aguardando a vetoração para 1027. Aqui, mantenha a Ponce, descendo para 050, confirma a 1020. Controle, o Mike é Delta. Passarei do 2223, essa notificação, chegada a ponte, pista bonita de voo 060, a pista 10028 se encontra-se fechada, confirma intenções. Controle. tá de Salvador pra Manati, tá mantendo 1000 pés, 1-2 no POB, tá no corredor, acesso autorizado pro direto, Mike Delta. Papapá, Mike Eco Delta, ciência autorizado, vá direto para Manati. Delta autorizado. Amador, tá 3890. Yutan 3890. Mantém, Delta 8, tá cruzando 1-9-0. Ciência, Yutan 3890, chame em centro de pista, 1-2-1-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-1-8-5, 2-5-4-5. Tripe 5316, tá atingindo 2000 pés, hein? Quantos visuais, senhorita? Tripe 5316, ciência, regra de voo modificada 1038, desça para 1500 pés, ajuste 1021, reporte visual com campo. Ativista para 1500 pés, reportará visual pelo campo, Tripe 5316. Mike Juliette Romeu, atente o tráfego no litoral sul, a 1000 pés, a 3 milhas. Juliette Romeu, na escuta? Escuta, senhora. Mike Juliette Romeu, atente ao tráfego na linha do litoral. A 3 milhas. Ciente ao tráfego na linha litoral. Mike Leste Romeu está mantendo o voo parado próximo ao CAB, a vertical da paralela. Tá visual já na base do Almo 7. Tripe 5316, ciência, me torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, tripe 5316. Azul 4298, essa é a identificação, chegada à área, pista 1028, encontra-se fechada, confirma intenções. Bem, ficou na área, estão repousando a 107. Ciente, aguarde para reparação na pista 107, número 3 na aproximação, azul 4298. A 6225 já se encontra com suas visuais? Negativo, por favor. Sim, já está na 6225. A 6225, desça para 2000 pés. O senhor aceita vetor para pistão no 7? Ajuste 1021, Oceana 6225. 1021, 6225. 6225, vetoração para a final da 107, curva esquerda, proa 1970. 1970, esquerda, 6225. Azul 4298, desça para nível de voo 050. Para 050, azul 4298. Passarei do 2227, desça para 4000 pés, ajuste 1021. 2223, entendeu? Descer para 4021. Gente, passarei. Trip 5396, autorizado Lima, Pátio 1, no portão 09. Portão 09, frente. Série do 2226, está 1 minuto para a posição bom, após bom, que autoriza a curva esquerda para participar da longa final do 17. Passarei do 2223, ciente, autorizado. Ciente, após bom, esquerda para o final da manhã. Já na 6225, curva esquerda para o 1040. Curva esquerda, 1040, Passarei desça para 3000 pés, ajuste 1021. Até 3000 pés, 2221. utilizou para transferência o sinal 6225. Gente, o sinal 6225, regra cancelada 1047, desça para 1500 pés, ajuste 1021, chame torre 11895. 6895-6225. Passarei do ciente, desça para 1500 pés, ajuste no 021, no chame torre 11895. Ciente, descendo 1500, para 1500, chama torre 1895. Obrigado, até já. O Chané 6225, autorizado Lima, Pátio 1, no portão 01. Lima, Pátio 1, no portão 01, 6225. O 498 tem condições de interceptar o ILS, mudar as regras e fazer o procedimento para circular para 17. 4298 na escuta. Afirmativo. Condição de liberar 1-7. Azul 4298, sente, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte no ILS, visual para 17. Para 2000, vai chamar visual para 17, Azul 4298. Controle Salvador, com Boa-Terra, Azul 9131, está em trabalho com a November. Azul 9131, ação de edificação, chegada à área, apitou no 0285, contra-se fechar, na confirmação. Nada, pode usar 917 ou 9131. Ciente, desça para a 050, aguardando instruções, Azul 9131. Desce da 050, chegada à área, 9131. Passaria 2223, autorizado Lima, ingresso na Pati 1, até remota 13. Lima, Pati 1, remota 13, 2223. Sente, chame torre 1-1-8-9-5, Azul 4298. 1895, 398. Então, Leo, papapá, Mike Leste, Romeu, tá na BR-304, tá com problema suborno. Sente, Mike de Leste, Romeu. Atenção, 3663, essa notificação chegada Bonf, aqui são meus 028 com esse fechado. Programa espera na posição Bonf. Confirmando, espera na posição Bonf, descendo 160, tá? 3663. Tá, 3663, desça pro nível de voo 050. 050, 3663. Confirme seu tempo de espera, seu amigo. Então, 3663, a previsão da abertura da pista é 1116. Tipo 5217, gente, vai na produzir. Diga. 5217, voa na Pronto VOR, desce inicialmente para o nível de voo 060. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 4298, central na Dama. Azul 4298, 7 1, 08. Assistente, pátio 1 no portão 08, Brasil 4298. Positivo. Sun 3304, it's made time 1116. Azul 9131, desce para 3.000 pés, QNH 1021. 3.000, 1021, Azul 9131. Então 3663, previsto espera na posição Pelô.